Josafá, fiel ao Senhor, reinou em paz com amor. Seus filhos cresceram com bênçãos do céu, mas veio Jeorão e se perdeu no véu. Oh, que triste caminho ele escolheu, nos passos de Acabe se desviou, mas a promessa de Davi o Senhor guardou. Uma lâmpada eterna nunca se apagou. Na guerra sem direção, fez altos nas montanhas, levou o povo a cair, e ao Senhor desobedeceu, fez o povo sofrer. Oh, que triste caminho ele escolheu, nos passos de Acabe se desviou, mas a promessa de Davi o Senhor guardou. Uma lâmpada eterna nunca se apagou. Maldade, mas o Senhor com graça sempre nos vê. Mesmo na queda, Ele pode nos erguer. Lágrimas de um reino, clamor no ar. Senhor, restaura-nos, ajuda-nos a amar. Mesmo quando a sombra da dor nos cerca, tua luz nos guia, queremos te adorar. Oh, lâmpada de Davi, brilha em nós. Renova nossa fé, Senhor, faz-nos ouvir a tua voz. Cada aflição seja sempre teu amor, a nossa canção.